Ei, não estou te entendendo. Você sempre quis assim. Agora o nosso relacionamento é aberto, bebê. Te quis demais e você só queria brincar comigo. Mas no fundo você não sabia. Eu estava preparando esse castigo. Vou sentar aqui porque eu vou falar. É muito sério. Eu fiz de tudo pra você. Agora estou esperando. Agora vai ser relacionamento aberto. Vou dar o que você quer. Relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Você faz o que quiser, eu faço o que eu quero. Relacionamento aberto. Hoje eu vou sair, já tenho bom e certo. Relacionamento aberto. Você faz o que quiser, eu faço o que eu quero. Relacionamento aberto. Hoje eu vou sair, já tenho bom e certo. Alô, volta às horas, Milton, seu danado. Volta a menino. Agora vai ser relacionamento aberto. Vou dar o que você quer. Relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Você faz o que quiser, eu faço o que eu quero. Relacionamento aberto. E hoje eu vou sair, já tenho bom de certo. Relacionamento aberto. Você faz o que quiser, eu faço o que eu quero. Relacionamento aberto. E hoje eu vou sair, já tenho bom de certo.